Firma, chamou 6255? Aqui. Tô chamando 6255. Bom dia, tráfego agora avistado, ajuste no 020. Número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarde transição de pouso. Torre é o Olimpo 02, pode chamar o controle? Olimpo 02, chama agora o controle Salvador em 120.8, decolagem aos 400 já. Controle 208, grato. Controle Salvador é o Olimpo 02. Tantra 395, Guarulhos, agora são 74, prepara a subida da El, Leda, Motiva. Da El, Leda, Motiva, da 395. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, prossiga. Papá, 02, está autorizado a dar presente, prosseguir direto, área Netua. Boa, direto, área Netua, no Olimpo 02. Vitor Hotel Fox, prossiga para o controle. Está alternando para, vai alternar para Serra 90, Vista Romeu. Bem, a gente então prossegue para o pouso agora em Veracruz? Sim, vou estar estimando o pouso em mais 100 minutos, Vista seu ponto. Gente, copiado, não há tráfego a informar no setor, tem frequência livre para a coordenação, Vitor Hotel Fox. Vista Hotel Fox, Vista. São 3895, copia? 3895, pronto, copia. Estou para com 3895. São 3895, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da pista no 0, primeira curva direita, subida da El, Leda, Motiva. Intercepta Pêndulo no 0, se apira aí, após um base, o Pêndulo 44, conforme a rota do plano. Aciona 5153, controle 120, décima 8. Paulo Salvador, boa tarde, essa é a 6200, Olimprona, professor. 6200, reportando Juliette. Benção, do Airbus 319, cruzando agora a sua proa. O senhor tem livre decolagem da pista 17, vento 150 graus, com 119, ajuste no 020, Vitor Tango Alfa. Tango Alfa. 190 Confirma, por gentileza, todo sobrevoo. Autorizado, Rimar, Rimar, 500 PDGL, decolando de Rimar, após o colágio Proa Sul. Sobrevoo ímpeto Sul, aciona 0133, controle 120, décima 8, cava Romeu Hotel, Romeu Golf. Tá bom, funcionamento de critério, ajuste de altímetro no 020, torre Nino no 8.95 para decolagem, eu trago meu golfo. Funcionamento 6800, tração 10, função 09. Salvador, bom dia, cara, tá aqui, tá aqui, tá aqui, 6255, reporta aí no Juliette. Reportará, Juliette. Salve. Fala. Oxaner 6200, copiou o solo? Negativo. Ingressa na Juliette, portão 09. Juliette 09, 6200. Confirma a aeronave que chamou para a cópia. Papa Romeu, Sierra Tango Delta. Autorizado para São Paulo, Congonhas, nível 220. Decola da pista 17 após decolagem, primeira curva direita na subida da El, transição coral. Aciona 5162, controle 120, decimal 8, sente o transporte de ferro. cruzamento correto. O RJ metrô no 020, confirma por gentileza o pátio do AB. 0475, acionamento e decolagem em torre agora em 1.98.95. Pátio da Juliette, né? 62. 6255, ingresso Juliette, cartão 07. Juliette 07, the clear to take off runway 17, Papa Lima Golf Tango, wind is 160 degrees, 11 knots, QNH 1020, maintaining head until 3,000 feet. Take off runway 17, 3,000 feet. Correction, 3. Zero autorizado, sinal de procedimento RNAV, pista 190, informe passando 368. Reforça na passando, Sierra Victor 6683-680. 1790, acompanhamento correto, estima pronto para estacionamento, portão 08. Gente, já pronto para ajuste de estacionamento, 7-0. Gente, 7-0, estou rodando com a equipe de solo, fazer olhar da Avianca, que vai parquear no 09, passar a retaguarda, livre curso. Após a passagem do Avianca, que vai para o 09, está livre o curso, vai coordenar com o tal, está chamada. Ok, mantenha a escuta sendo monitorado, reporte para o regresso. Mantenha a escuta, reportar para o regresso. Voo 556 para Puxicar, estacionamento, posição 62. Voo 556, 62, livre, puxa, ataque. Agora ataque, voo 556. Airborne, maintain present heading until 3000 feet. Tango Lima Golf Tango Radar Contact on Departure, Climb and Maintain Level 280, Dial Departure. 280, Climb and Maintain, Dial Departure, Lima Golf Tango. E o Papapapa Lima Golf Tango, Vector for Separation, Maintain Present Heading, After Crossing 4000, Resume Navigation, Fly Direct to Lida. Hey, after 4000 feet, Fly Direct to Leda Lima, Gonçalves. Rotary 290, inicia do som para 2209. 2209, reduzindo até 3290. 660. 660, minha tabuada no instante, cópia, o papel meu tá ruim, já bravo. Tudo. Rotary 290, controle. Prossiga, senhor. E devido à aeronave laboratório efetuando o procedimento na final da 28, está sob vetor agora. Cruz à esquerda, vou ir na proa 030, mantendo a 4000, aguarde para reassumir na proa do trem 66. Gente, na esquerda 030, a sua escuta, mantendo 4000. Hotel Romeo Golf tem livre decolagem. O vento de 130 graus 09 nós, ajuste no 020 em Salvador. Reporte para o correção, livre decolagem. Chame fora do solo, Hotel Romeo Golf. Chamará fora do solo, livre decolagem, Hotel Romeo Golf. Está fora do solo para o sul, já visual com o campo. Hotel Romeo Golf, considere-se decolado aos 5-5. Autorizado o cruzamento do campo, chame o livrando do campo, senhor. Chamará, autorizado o cruzamento, chamará fora da pan, Hotel Romeo Golf. Rotary 290, seu limite é a radial 390 de Salvador. Confirme, a radial 310? Isso, limite radial 310 de Salvador, aguarde para reassumir o 366. Entendi. Papá Romeu, tu não já trago copia? Não, escuta. Está autorizado em Irmar, contra o voo litoral norte, decolando da Pijan, decolando da Irmar, com 512 GL pro AECO, aciona 0137, controle 120, decimal 8, ajuste de altímetro no 020. Entendeu que está autorizado em Irmar, contra o voo litoral norte, vai manter 512 GL, 1295 AECO, 28 ao controle, 120 altímetro, confirmando, responder 0137. Correto, 0137. Confirme o seu abenço? 03. 03 a bordo, agora com a torre 118, decimal 95, para decolagem então, Índia Bravo. 295, muito obrigado, senhora. Alfaro Táxi, boa noite, 556. Quando fechou no bordo, 3:25, alterna Campinas. Gol no 556, para ir ataque, está através do portão 04. Ataque através do 04, gol no 556. Peço para o 050, chega lá no ar, e o azul 407000, MDB Zulu. 1-2-0-8, até o meu Golf, tem um bom voo. Chamará o controle, até o retorno, até o meu Golf. Novo Salvador, T3295, portão 2, push back, sendo mesmo. 3295, aguarda, push. É. 4076, reduz a velocidade para 2509. Está presente 2809 para 0700. Presente 2809, ajuste no 020. Está presente 2809, ajuste. 1556. 1556, torre. Prossiga. 1556, condições de alinhar e decolar sem parada da pista no 0, agilizando manobra, senhor. Ainda é negativo. Cuidado no 556, chamei pronto. Para. Victor 3660, tá? 3290. Tá 3290, complexo, chame torre 1895. Sim. 4076, agora reduza para 2209. 2209 do 4076. Pode fazer o LNAV da pista legal? Estimativo, ainda mantém a chegada, agora a autorização para o RNAV é do 4076. Chegada, guarda a autorização para o RNAV 470. 790, mantenha através do portão 04. Travado 04, RNAV da pista 10, baixa, travado, visão. 0230, tráfego avistado, ajuste no 020, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Eu tenho um 37 da Gol iniciando rolagem em pista no zero em aproximadamente mais 10 segundos. Sim, sim. Aguarda a pista livre. Papá, São Paulo com Wang, decolando a pista no zero, em primeira curva direita na subida da El, Leda Mótiva, intercepta, pendulou no zero, após o base, pendulou no meio conforme a rota do plano. Nível de voo 340, aciona 5175, controle 120, final 8. 290 de Salvador, azul 4076. Azul via pendulou 10, recolhe 90, curva direita. Posto Vale para Zulu 96 para Hotel Zulu 351-75, aciona 1208, controle 3745. Correto, 3745, chama pronto, posicionamento. Tá, Maripão. Tá, 3045. Bom dia, Bravo, prossiga. Não, poderia repetir? Não, critério, chame táxi. Bom dia, Bravo. Ele sobe 5 com a previsão inicialmente de 10 minutos devido ao aeronave DG fazendo um cheque de INS da pista 28. Então, alteração com cautela. Gente, então vai aguardar na posição 10 minutos. 395, obrigado. Passa 200 para 1250. Zona 962, acende a identificação, desça para nível de voo 060, reduz a velocidade para 250 nós. 060, 2509, é possível fazermos o RNAVE da pista 10? Quando mais próximo será autorizado o gol no 962. Gente, 250 na indicada, guardando a autorização RNAVE, gol 962. Salvador, bom dia, voo 956, Adael. Voo 956, contato radar, mantenha a proa de 3.000 pés, após está autorizado com o voo à direita na proa de Leda. Ok, mantém proa até 3.000 e direita Leda, voo 1956. Aprovado Sierra Tango Delta, chame na interseção Papá. Nós está presente, 407.000. Pongo Índia Bravo, pronto para decolagem, senhor? Quebec, basta agora 170. Canem 6356, aciona identificação, desça para nível de voo 070, reduz a velocidade para 2509. 070 com 2509, reduzindo. Informação por gentileza, senhorita, o RNAV da 10 está disponível? Afirmativo. Quando mais próximo será autorizado. Ok, muito grato. Alfa, Sierra Tango Delta, livre ingresso, chama alinhado e pronto para decolagem, pista no 7, Sierra Tango Delta. Tango Índia Bravo, considere-se decolado aos 06, correção, 05, 1505, chame agora o controle de Salvador em 120 do Spongo 8, com volta. Agora meu Tango Índia Bravo, prossiga. Decolado em uma hora de decisão para seguir direto pela linha do litoral até 60 milhas afastado do litoral norte. Então, Índia Bravo, mantenha o setor, aguarde a transferência para o cruzamento com a torre. Positivo, se a senhora autorizar, eu prossigo aqui, né, afastando pela... por esse setor que eu estou agora sobrevoando, e lá na frente, depois de Interlagos, eu entro para o litoral. Mantenha 510 na minha escuta. Positivo, o Índia Bravo. Pesado, Maceió, 1011, esquerda, posto. É Pucajama, Aracaju. 5403 transponder 208 controle, gol 1864. Correto, gol 1864, chama pronto, chama aqui acionamento. Fortaleza. 3206, já ficou. 3216, inicie redução para 2509, é o número 4 para aproximação. 250477. De Salvador, motivo da vetoração, aeronave realizando cheque de procedimento na pista Salvador. Ah, ciente, então agora o limite é 310, o 4076. Bom, no 962, sobre vetoração, curve à esquerda, proa 025, limite radial 290 de Salvador. Esquerda 025, limite radial 290, gol 962. Do 4463, ele é os autorizados, giro 1160, decola da pista no zero com curva direita na subida coral, aciona 0271, controlando 20, decimal 8. 4463, ele é os 1160, coral, curva direita, 0271 na transponder, 208 controle. Correto, 4463, chama pouco de estacionamento. Se quiser finalizar o procedimento, já vai ser autorizado a linha decolar, ok? Mais 2 minutos no máximo. Para o Serra Vivo 366, autorizado sinal RNAV, informa quando estabilizar. Autorizado, descida para 2500, na proa do Serra Vivo 366, repassará estabilizado os 4076. Circuito de tráfego, pista no zero. Fugindo, eu tenho só cruzamento, eu estou próximo a Interlagos, vou cruzar o eixo e atingir o rio do litoral para a proa de Prato Forte. Direita 040, permanece o limite, ainda com indicada de 250, gol 962. Redução para 2209, gol 962. 220, 962. O Serra Tango Delta, decolado ao 09, chame controle 120.8, bom voo. 120.8, obrigado, Serra Tango. Tango, por gentileza, dá presente, chame de novo o controle de Salvador em 120.8. Controle, ao Tango Bravo. Prossiga, Tango Índia Bravo. Agora no trajeto de Interlagos, transferido da torre. A gente confirma a intenção? Prossegui, get pés direto ao Prado Forte. Gente. Carro meu, Victor Tango, alto controle. Serviço radar encerrado, 5-4 milhas, sudeste Salvador, mantém uma centena e Léus 1201. 201, Léus, Léus. 1962, desça até 3510, ajuste na 020. 3590, boa noite. Petrônio Salvador, Papa Romeu, Serra Tango Delta. Papa Romeu, Serra Tango Delta, contato radar direto da EL, nível 220. Direto da EL, nível 220, Serra Tango Delta. Salva lá. Luna 962, autorizado para o Serra Vito 368. Está descendo até 3.500 pés, aguarde para mais descida até 2.500. Ok, na proa do Serra Vito 368, 962. Canem 6356, desça para nível de voo 050. 050, 6356. 6203, autorização Galeão. Vamos lá, aqui. Pensando no 3, aguarda o 74, prepara da El Lederume, galera. Prepara da El Lederume, aguarda a 4207, agora para a Xuxa, acionamento 3. Uno 790, agora com a torre 1-8, solicitou 95, a Xuxa no 020, prossegue o taxa com espera. Plano 3895, ordena equipe de solo, se tornando da Golfo Certa Guarda, início curso. Por gentileza, ingresse a aeronave no pátio 3, de modo que a outra aeronave da companhia consiga parquear no portão 102. 7, após passagem da aeronave da Golfo Certa Guarda, livre puxo estacionamento, ingressando a aeronave no pátio 3, de modo que a aeronave da companhia consiga ingressar no 2, da 395. Correto, obrigada. Plano 3290, fica atento à companhia no 02, que vai iniciar o curso, a mesma vai ingressar no pátio 3, pátio de carga, preverando a Juliette, seu ingresso, prossiga até o 02. Sente, após a aeronave da companhia livrar a Juliette, está livre para o 02, plano 3290. Questionário 6213, pronto, copy. Direita, pronto. Questionário 6213, galeão autorizado, nível de voo 360. Decola da pista 1-0, com primeira curva direita na subida da El, Leda e Irumi. Recesso em Irumi, novembro 857, após conforme a rota do plano. Aciona 5164, controle 120, decimal 8. Em 1118, decimal 95. Completa 14-1895, grato, uma boa tarde. Boa. O 1962, autorizado sinal R-Nave, informa que vai sair de tráfego 12 horas, 9 milhas e meia, com 190 de grau de speed, agora reduzindo para 1809, cruzando 2710, um Embraer 190, informe quando estabilizado. Ele está em redução então de velocidade, chamada estabilizada, gol 962. Sinal 6356, reautorizado de 64.000 pés, ajuste no 020. 4.000 com 1020, 6356. 3216, reautorizado, descer até o nível 050. 050-3216. Sou azul, 4207, aguarda. Aguarda. Do 4076, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 60 graus com 07 nós. 66, condensada para 2510, o ajuste na 020. Afirmativa pós ETAP para o 366, descendo para 2500, autorizado, reportará estabilizado, 6356. Ufa. Eu não havia sido informado, não. Mas a gente não tem como decolar da 10 aí, no momento que ele arremeter aí, curvasse, né? Todas as decolagens estão sendo assim. Não tem um estimado certo. Assim que a aeronave livra, um eixo, outra decola. Então, provavelmente tem um atraso de uns 10 minutos. Tem alguém no ponto de espera, senhora? Só a aeronave da companhia já no push, no portão 02. Então eu vou prosseguir. Botar autorizado, push back? Livre, assim. Chama para um táxi. Sim. Papa Tango, Juliette, para você, se prossiga. Passou o máximo, seria a mão. Estamos Juliette Bravo Delta, contato com radar, 64 milhas noroeste Salvador, sem identificação, a chegada é Aman, prossiga na descida até nível 050. Tá quente, já voando Aman, vamos para a descida, autorizada até o 050, Juliette Bravo Delta. De 216, reautorizado 2510, procedimento RNAG, após o SAP, vou encerrar de 366, informe quando estabilizar. Ok, 2500, reforma na estabilidade, 1-3-2-1-3-5-6, inicie redução para 1909, sai do tráfego 9 milhas e meia, Boeing 737-800 da Gol, com 809, de ground speed. Permitiu, 190, vai reduzir 6350. Gol 1864, agora no 7, puxa. Quarta. Chame torre em 118, decimal 95. 95, voo 96. Voador é o Olimpo 02? Olimpo 02, prossiga. Uma coisa 690, que eu fico arrependo, tá mandando, Olimpo 02, cliente, voe proa da posição Mari para completar a chegada, mantém ainda o 090. Mantém ainda o 090, passando agora o 090. Trigo, voo 962. 3216, reduza para 2009, sai do tráfego 9 milhas e meia. Posição de 1 hora, cruzando 3 mil pés para 2.500, é a 2.318, reduzindo para 2.009. Reduzindo 3.209. Salvador, Papa Romeu, Tango Delta, que está para hoje, da Gosta, aviso por gentileza. Ok, me assim que tiver alguma informação com a companhia, o senhor avisa por gentileza. Claro, Zari, se você receber alguma coisa aí também, estamos na escuta. Entendi. Solo Salvador. Muito bom dia, Azul 476, Libra. Azul 476, bom dia, Alfa, reportando da Juliette. Alfa, vai reportar antes do outdote. Azul, 476. Confirma o chamado para pouso? Confirma. Confirma o seu chamado para pouso? Estima pouso para as horas e meia, lá na Rimar. Hora e meia e frequência livre. Obrigado. Ok, obrigado. Salvador 3895 para o táxi, 4 horas e 14, alterna Confins 224 a bordo. Livre táxi 3895, parte principal indo, ponto de espera, pausina 18, decimal 95, ajuste 1020. 1020, principal, Índia, ponto de espera da 10, 1895, 3895. O táxi está 3745 com 180 a bordo, 4 de autonomia, Confins. Livre táxi 3745, parte principal índio, ponto de espera do 10, torino 1895, ajuste no 020. No 020, via pátio, ponto de espera, prossegue via tá Bravo, via pátio Índia e Bravo, 1895, obrigado. Você está falando da 1463. 02, no setor aguardo, 463. Quatro, boa noite, 64. Quatro, sete, meia, 864, assim que a aeronave da TAM passar a retaguarda, livre no 05. Afirmativo, então. Assim que o seu passar, está livre. Mantém a posição azul 4076, posição prevista 03, posição ocupada. Ok, mantém. Posição 03 é prevista. 476. Os 19. Libera a pista próxima interseção direita, chame solo 121, 219. Direita 219, 1962, ligado. Pouso autorizado, pista no zero, vento no 40 graus com 089. Autorizado, pouso, pista no zero, janeiro 63, 56. Obrigado. Falou, boa tarde, gol 1962, livrou. 1962, boa tarde, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, gol 1962. Espera, pista no zero. Mantém. Perfeito. Só confirmando, a rota será o peso 10, Setango Bravo Eco, Taubaté, Costa Confort. Plano de voo. Foi plano da 10 com curva direita na Daiole da Vótima. Motiva, chegou uma mudança aqui pra gente. Ah, sim, então, já tinha cotejado, era essa mesma autorização que eu tinha. 4207, transponder 5130. Sim, 5130 no nível 340, então chama pronto, fax. Afirmativo. autorizado, chamar pronto para o táxi, 4207. Tráfego Oceaner 6254, informação... Convidado. Chame agora a torre 1196, decimal 95. 1295. Salvador, muito. Boa tarde, seu 3216. Boa tarde, 1326, tráfego avistado, ajuste no 020, continue a aproximação, aguarde que está livre. É sua escuta. Retângulo Lima, Kilo Zulu, radar contact, Conde intersection, flight level 060, flying direct to Ponce, position to complete, Ponce arrival. Ok, fly direct to Ponce arrival, please can I fly direct to Salvador, you are to that to I will check off your part to receive your part. Salve Salvador, saia 6356, alisou a pista no zero. 6356, taxi alto, reporta Anjo Juliette. Alfa, I will call you back for this transition. Salvador Linhares, mantenha o pistão no 03895. Traço na curta ali, mantenha no 03895. Patango, Juliette Bravo Delta, controle? Juliette Bravo Delta. Confirme minha intenção de pouso na pistão no 0 ou pistão no 7? O no 0, senhora. Foi entendida a mensagem, confirme. Pista 1-0, Juliette Bravo Delta. Entendi. Somos Salvador, Jerem 6213, deck acionamento, posição 9. 6213, posição 9, aguarda, puxa. Guardando. Com 1864 para o táxi, 159 a bordo, 2h30, João Pessoa, visual com azul à frente. 02, desça para nível 050. Olimpo 02, desce para o nível 070. Negativo, 050. Desce para 050, Olimpo 02. 1895, vou no 864. Deixou a taxa livre aqui. Gente, da nave azul, para seguir até o 03. Sim. Chegou 962, tá, quanto é a gente? Deixa 962, aguarda. Aguarde. Retorno Juliette Bravo Delta, reautorizado descida, C4 mil pés, QNH 1020. 4.0020, Juliette Bravo Delta. Bom dia, boa tarde. 3144, sendo identificação, chegada a Mari, esse inicialmente tem o nível 120, velocidade 2509. 120, 2509. Vamos, Salvador. Boa tarde, voo 2067, sente informação, Romeu. Aguarda, posso dizer 67. Confirme. 3745, observe a rolagem da voz da companhia, após a Lima tem a pista no 03745. A Lima tem a 3745. táxi, o azul 4207, temos 123, 430, alcada Ribeirão Preto. 4207, livre táxi, parte principal Índia, ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste no 00, por gentileza, modifica o transponder para 5432. Gente, então, 0020 no ajuste, ponto de espera da Índia, torre 1895, com transponder 5432, o azul 4207. Obrigado. Fala, bom dia, tá 3209. 3144, velocidade 2209. 2209, tá resto 3144. Salvador, papá, papá, Alfa, transitando, cliente da Romeu, no ponto ideal. Papá, papá, Alfa, Tango, Tango. Autorizado, descida até o nível 060, chegada é a Mari. 060 Mari, Alfa, Tango, Tango. 1895, decolado 27, eu chamo agora o controle de Salvador em 120.8, tenha um bom voo. 208, bom dia, tá 3395. 060, limite do radial 290 de Salvador. Esquerda 060. Afirmativo, limite radial 290 de Salvador. Vale, tá. Salvador está 3895, cruza 1500 para 340. Está 3895, contato radar, suba para nível 340, direto da EL. Direto da EL 340, está 3295. E check. Direto da Delta. Juliette Bravo Delta, controle. Juliette Bravo Delta. Sob veteração, curve à esquerda, proa 075, limite dessa proa será a radial 320 de Salvador. 075, esquerda, limitado pela radial 3, confirma a radial? 320 de Salvador. 320 de Salvador, direto Bravo Delta. Dan 3895, voe direto Leda. Direto Leda, Dan 3895. Dan 3144, agora direto para 2109. Olha lá. Check 041 now. Take off flat checklist any here. Flat. Check. Bottom hand. For the stage, take off flat checklist complete. Solo complete, that's 3216. Está autorizado em 208. Correct, 3216. Para nível 340, direto da EL. Direto da EL, quando possível, lendo ao Mottman. Vai. Olimpo 02, remontando 050, sob vetoração, direita, proa 355. Direita, sob vetoração, proa 355, 02. Vixe dessa proa, Olimpo 02, é a radial 290 de Salvador. Dessa boa, arranjar o 2, arranjar o Salvador. 3144, reautorizado descida até o nível 100. 100. Controle o amarro meu hotel, o negócio. Confio para o controle, é a última chamada. Amarro meu hotel, o meu golfe, está no Pinto Azul, retorna em mar. Gente, mantenha a linha do litoral sul, informe o farol de Itapuã. Informará, farol de Itapuã, tá no negócio. Vamos falar do agudo de 067, para fugir, estacionamento, porta 10. Salvador, gol 2067, para fugir, estacionamento, porta 10. 12067, número 4 para puxa, aguarde, vira continuamento, ponto de espera, informo, sem prisão para ecológico. Sim, mas tive uma guarda, vou determinar. Ah. correction, 2,500 feet, UNH 1020. Please, could you say again, descend to 2,500? Descend to 2,500 feet. Ah, that's right, that's 2,500 feet. Okay, thank you. Alfa Tango Tango, permanece mesmo no limite, agora à esquerda 030. 030. 3144, curve à direita, pro a 025, limite radial 290 de Salvador, ainda mantenha 100. Poderia confirmar? Direita a gente vai para 095, 025 é a esquerda. Afirmativo, correção, esquerda agora 025. Esquerda 025, confirma o limite da radial. Radial 290. 290, está 3144. Tchau, meu gol, que é próximo do farol Itapó. Em que chame torre 1895. Chama a torre, até o meu gol. Alfa Tango Tango, reautorizar até 3 mil pés, QNH 1020. Oi, Fio. 1020. Limpo 02, agora é direita, proa 030. Direita 030, limpo 02. 3144, reautorizado até 4 mil pés, ajuste na 020. 4 mil pés, mantendo 2009. Juliette Bravo Delta. 3000 Juliette Bravo Delta. Salvador, 3895. Autoriza o Vamote, roda presente. 3895 ainda mantém a saída agora de coordenação. Faz. Bravo Delta, foi proa da posição Pelô, e Pelô inicia espera mantendo 3 mil pés. Posição Pelô e Pelô manter espera mantendo 3 mil pés, Leste Bravo Delta. Olimpo 02, autorizado de ser até 4 mil pés, ajuste na 020. Autorizado de ser até 4 mil, Olimpo 02. Controle Salvador, muito boa tarde, Apache 20. Pastor 20, confirma. Afião, Pastor 20, tá mantendo 180 para sua posição, Conde. Pastor 20, contato radar, posição Conde. No ideal de descida desse até 4 mil pés, posição até o nível 070. A proa de Bonfi, para completar a chegada Bonfi. No ideal de descida, estou autorizado 7 mil. Chegada Bonfi na proa de Bonfi, Pastor 20. 15 minutos, muito grande. Sugere efetuar essa passagem, o controle nos solicitou mais duas decolagens, só que eu vou ter que aguardar a coordenação logo depois do Gave efetuar a passagem. Sem problema então, quando estiver pronto aí, estamos na escuta aqui, obrigado. E ele já está vindo para a passagem? Quando para efetuar a aproximação? Ok. Perdões, a 6 milhas, curvando para efetuar a aproximação. Ah, tá ok. Foi o gol 864. Obrigado. Como o número 2? Sim, sim. Até o meu gol, final, final para Remar. Então, meu gol, chame solo controlado na Remar. Vento agora de 1,40 graus com 1,19. Ajuste acabou de mudar em Salvador de 1,019 até o meu gol. 1,019, chama na, no solo controlado até o meu gol. Três 1944, curva à direita, pro 050, descida autorizada até o nível 050. 050, descida autorizada ao 050. Veja no 44. Mantenha 4 mil pés, informe tráfego 208 milhas, mantendo espera 3 mil pés na posição pelo. Teste de tráfego, vai manter 4 mil, posição pelo, helicóptero 2. Iliette Bravo Delta, abandone espera, posição pelo, complete direita, proa 140, informe quando estabilizado, com descida autorizada até 2 mil pés. Gente, abandonando a espera, direita, proa 140, reportará para 2 mil pés, Iliette Bravo Delta. O Papatango Juliette Bravo Delta informa em DB Zulu, pistola 0. DB Zulu no 0, CS. Olimpo 02, considere espera na posição pelu, curve à esquerda na proa 020, aguarde o vetor para interceptar. Proa esquerda para 020, aguardando o vetor para interceptar o Olimpo 02. Seguinte, Brasília 320 da pista 10, com curva direita, Arbo, Elefa, DB Zulu 1 no 7, 5437, 1208. Correto, então 3283, chama pronto, puxa acionamento. Câmara. 0 de Salvador. 0 Azul, 3, 1 a 0. Radial. Salvador, muito boa tarde, eu passarei do 230, tente da Romeu. 2230, reduza para 2209. Desça até o nível de voo 060. Descendo até o 060, reduzido 2209. Quatro pode interceptar nessa proa? Tem negativo, é o número 3. O controle solicitou que o senhor alinhasse decolasse sem parada, pista no zero, e após decolagem mantivesse proa até 2 mil pés, somente após curva direita, subida da L, tem condições? Afirmativa então, ali decola de imediato, mantendo proa após 2000, vai para Dael, na subida da Azul 4207. Sim, senhor, livre decolagem, vento 140 graus, 099, Azul 4207. Livre decolagem 4207. Voo 1864, após o início da rolagem do Embraer da Azul, autorizado a linha MT, pistão 0, voo 1864. Vento após o Azul, ali mantém, voo 1864. Tirando redução para 1809. Redução para 180, mantendo a prova, pastor Leidar. Então, 3144, inicie redução 1909, autorizado, descida até 4 mil pés. 4 mil pés, 1909, tá 3144. Olimpo 02, curve à direita, proa 150. Direita, proa 150, Olimpo 02. Ativo, Olimpo 02 já é autorizado até 3 mil pés. Autorizado até 3 mil, Olimpo 02, na proa 150. Alfa Tango Tango, agora direita, proa 080. Direita 080, Alfa Tango Tango. Livre, chama táxi. Relativo, livre, inspeccionamento, 5009, chamada para o táxi 2067. 1.600 pés. Autorizado, está passando o Juliette, bravo Delta. Após o bloqueio, está autorizado a final. Ativo. Bravo Delta. Uso 4207, decolado aos 40. Chama agora o controle do Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Hot fly. Ok, we are now fly hot about, thank you. 0, vento de 140 graus com 109. Livre decolagem, boa noite, 64. Adáximo para a nível 340, sai do Dael. Dael, vai manter proa até 2000, depois direita Dael, ao 340, 4207. Olimpo 02, responde para o 25 tráfego na posição de 12 horas, 7 milhas, Charlie 402, 140 de grau de speed, autorizado o procedimento NP Zulu, pistão na 0, forma contestabilizada PD Michael na 01. Olimpo 02, copiou o controle? Sim, para Olimpo 02. Ligue tráfego 12 horas, 6 milhas e meia, Charlie 402, com 130 de ground speed, está autorizado a NTB Zulu, pistão na 0, está estabilizado no QD Mike na 01. Está autorizado a NTB Zulu, pistão na 0, com mará estabilizado no QD Mike na 01, frente do tráfego 02. Então 3144, está autorizado isso até 2500 pés na aprovação de 366. Fala 193, descendo a 2500. 3144, proa de Serra Vista 366, 2510, procedimento RNA. Serra Vista 366, 2500, para 3144. Alfa Tango Tango, curve agora à direita na proa 1940. Proa 1940, tá aí, Tango. Motor, está autorizado 2002. Ativo. Ativo 2000, Olímpio 02. Tango Juliette Bravo Delta, completo chame torre 1895. 1895, Juliette Bravo Delta. Controle, boa tarde, com 1864. Com 1864, contato radar, sua para nível 350, sai da PUCA. 350, PUCA. Salvador, boa tarde, 3804, atrás. Então, 3804, acende identificação, chegada a Mari, desça inicialmente até o nível 070, 2509. 3216, prossiga. Gentileza, havia a possibilidade de a senhora entrar em contato solicitando a presença de um operador de PIN aqui no 08? Afirmativo, só um instante. Agradeço, obrigado. Now Tower 118, decimal 95. Macau Tower 118, decimal 95, thank you, bye. Oh, good afternoon, Papa Papa. Correct, Papa Tango Lima, Kilo Zulu, 5 direct, so how about to intercept on final, runway 17? Copy that, Papa Tango Lima, Kilo Zulu. Call me on 3 miles out, runway 17, Lima, Kilo Zulu, standing by for instructions. Okay, sir, we'll call you back in 2 miles to approach and the standby for landing on runway 17. A Papa Alfa Tango Tango, informa que vai seguir tráfego, 12 horas 6 milhas, um Airbus 320, em descida para 2500 pés, com 160 de grau de speed. Frente Alfa Tango Tango. Olimpo 02, chame agora a torre, frequência 118, decimal 95. Chama a torre, 295, Olimpo 02, reto. Oi, Salvador, é Olimpo 02. Olimpo 02. Tráfego avistado, ajuste agora no 019, acabou de mudar o 09. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Continua a aproximação, aguarde pista livre, Olimpo 02. É, 32, 30, isso já é autorizado até 4000 pés, ajuste no 020. No 020, 4000, pro do 366, obrigado. Aquilo Zulu, make a 360, a short 360 to your right, and calling, re-intercepting final runway 17. Okay, they're making 360 degrees die, right? Can I fly direct, the instructor had the final approach to land it to runway 102? Runway 102, it's impossible, sir, there's an aircraft already in Duna for land runway 102. Okay, that's right. It's completed 360 degrees, so approach.